Salvador Gol 970, centro da Delta, autorização Campina Grande. Gol 170, Salvador Campina Grande, 370 autorizado, veio peso 110, conforme. Degola da pista 10, primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Zipar. 1208 controle, acione no transponder 5546. Para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-ray pista 10, informe estabilizada. 2017, autorizado X-ray, chamará estabilizado 6074. É, acione para pushback, acionamento, portão 4. Dois temas, 74? Mantenha duas, 6074. Duas, 6074. Oi, Salvador, boa noite, Jané 6258, informação Delta, descendo para nível 1170. Jané 6258, acione a identificação, desça e mantenha 4000 pés via chegada Bamed 1, altímetro 1097. 0974, 4 mil pés, vou médio 1, SD, o Xené 6258. Xené 6258, possibilidade igual a ITAP ou Duna? Autorizado ITAP, o Xené 6258. Autorizado ITAP, da presente, Xené Sabrina 0074. Sabrina 0074, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. Frequência 198, decimal 95. 195, 0074, boa noite, bom trabalho. Boa. Torre Salvador, boa noite, 0074, Xené, final da 10, estabilizou. Eu gosto de pista livre, o Xené 0074. 74, guarda. Meia 074, autorizado pouso 10, vento 180 graus 99. Mesmo pouso na 10, acho, né, 74. Estou em algum 354, boa noite. Pode confirmar a situação de Aracaju no momento? Estava aí comprando umas mini instrumentos, né? Caju, aguarde um instante. Vai aí dar uma ligada aqui pro senhor. Aguarde um instante. Oi, gentileza. Obrigado. Escuta? Siga. Falou que Aracaju encontra esse instrumento com chuva forte no momento. Ah, ok, então obrigado, viu? Nada. Sené 6074, no solo aos 37, libera direito, táxi via Alfa, Chimense da Juliette. Direita Alfa, Matheus Juliette, Sené 6074. Sobre 24, mantém os 3 Juliette e aguarde para ingresso. Informo que o portão que irá prosseguir e quando ser ocupado no momento será o 04. Sim, você vai manter as 3 Juliette, o 074. Senhor 628, solicita pequenas desvios de direita, evitar a formação. Sim, quanto você vai manter por quantas milhas? Para o 080 por 10 milhas, o Senhor 628. Sim, o Senhor 258, autorizado de juízo na Pro 080, informe quando tiver condições de curvar a esquerda na Pro de Duna. Sim, o Senhor 628, autorizado de direita. Xenemia 258, desça para 2.000 pés. Precisar de 2.000 pés, Xenemia 258. Autorizada final do procedimento e ILS aqui pista no zero, informe estabilizado, Xenemia 258. Usado ILS aqui pista no zero, Xenemia 258. Autorizado para o pushback do portão 4, cheio para o táxi. Autorizado, foi estacionamento, agora 1170. Avisado, localizador INS X-ray Y62, 6652. Flamengo 258, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Torre Salvador 295, chame 628. Torre Salvador, boa noite, chame 258, ILS X-ray Pistão 90. Flamengo 258. Quenegal 90 no 7, autorizado pouso no 0, vento 170 graus, 9 nós. Teve pouso pistão no 0, hoje é 628. Dono 70 para o táxi, 1201 na borda, Fortaleza, 5 horas de autonomia. Táxi, chame pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 1017. 317, leve táxi até o ponto de espera da 10, Bono, 1070. Palermo 074, segue Juliette, portão 4. Juliette, 4, Xené, 74, boa noite, bom trabalho. Estou igual no 170, não pode esperar, né? 170 após o Airbus Nacional, autorizado a Lima Mandeu 90. Olha o colega que está agora aqui pousando, está Lima Mandeu, 170. Flamengo 258, no solo aos 48, libere a direita, táxi via Alfa Juliette, portão 7, na minha escuta. Alfa Juliette, portão 7, na minha escuta, Flamengo 258. Aliás, pronto. 1170, autorizado decolagem no 0, vento 1170 graus no 0 mais. Espera decolagem, vou no 1170. 170, decolou 51, chame de controle, 120, decimal 8. 1208, gol 970, até boa noite. Salvador, boa noite, é gol 970. 970, contato radar, subavia saída PUCA, nível 370. Subida PUCA, via 370 e o gol 970, só precisa dizer esquerda para o 050, vindo na formação. Tente para 050 por quantas milhas? Por 20 milhas, o gol 970. Tente, autorizado de desvios, gol 970 após, foi na Prodigiamba. Gente, após desvios, vai voar Jambo, gol 970. Se possível, corda na proa de Zipá. Controle. 1170. Prisada após desvios direto Campina Grande. Desvio para Campina Grande, 1170. Muito obrigado. Salvador, boa noite novamente, o 354 da Gol. É, ciente da informação, Delta, posição 05, autorização Aracaju. São 354, Salvador Aracaju, 230, o nível autorizado, decolada a pistão 10, primeira curva à esquerda, na saída Cuca, jambo após jambo, segue Aracaju. 120 no final do controle, 5550 no transponder. 230, Aracaju aprovado, conforme rota do plano, pista 10, curva à esquerda, no perfil Cuca, jambo, Aracaju. Controle 1208. Achando 5550, gol no 354. Então deixa eu ir para pushback acionamento. Formaremos o 354, muito obrigado por enquanto. Nada. Turno 170, chame centro Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. 2545, turno 170, agora vou. Obrigado. O centro, controle de Salvador, plano 3398, aceita informação Delta. Plano 3398, acione identificação, desça para 4000 pés via chegada boa mediúna, ajuste de altímetro 1017. Para 4000, com 2017, bom médio de hora, 6398. Plano 3398, pode voar ITAP ou Duna? Autorizada por Sabog, 3698, pode descer, então, de TAP? 3398, desça para 2000 pés, liberado da restrição vertical de nível no fixe TAP. Ajuste de altímetro 1017, autorizado final do procedimento, informe estabilizado. 3.2017, reporta estabilizado, TAP 3398. estabilizou o TAN 3398. TAN 3398, complete final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895. Pushback, acionamento 354, portão 05. 5, está autorizado o pushback, chegue para o TAC. Acionamento 354. Sou em Salvador, boa noite, 398. Pro 398, que negar 1017, autorizado por 10, reto 60 graus, 109. Autorizado por 033398. Na escuta? 398 na escuta. Isso chove na final? Eu confio nele. Isso chove na final? Aparentemente tem uma chuva ali próximo ao aeródromo, mais próximo ali da lista paralela. Gente, obrigado pela informação. Nada. No solo Alves 23, libere a direita, taxi via Alfa. Chamei para o taxi Juliette na minha escuta. Alfa, está Juliette na sua escuta. Só para informação, a chuva está entre Muturunga e o Praia dos Macacos, em São Cristóvão. O 3398. Gente. Taxi o Bono 354, 163 a bordo, 2 horas e 43, Salvador. Segue via IG Alfa, chame pronto no ponto de espera da 10, QNH 1017. IG Alfa, informa pronto no ponto de espera da 10, 1017, 1354. 354, pode esperar no zero prova. 354, autorizado, a linha decolar no zero, vento 180 graus, 79. Autorizado, a linha decolar, portão 0, 354. 3398, segue Juliette, portão 2.